covarde. O que ganha em me enganar, mentindo toda noite? Covarde. Eu te dei o meu amor, por você dava minha vida e me engana assim. Você não merece que eu sofra, porque é um fingido e mesmo assim quer ficar comigo. Mesmo assim, quer ficar comigo?